Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cast. Puta que pariu, eu tô cansado. Eu sou o Joel Suki e estou aqui com o Giovanni Araújo, rapaz, olha aí. Grande e o Neto, olha, rapaz. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, mano. Eu vou falar logo aqui, trazer um pensamento aqui. Né? Patatinha quando nasce. aquele, você falou pensamento. Aqueles discursos do Bial, né? Final do BBB, assim. Se eu tivesse que escolher uma batalha pra mim estar presente, mano, assim, eu acho que eu escolheria aquela do Senhor dos Anéis, viu, mano? Tu é doido, mano. Pra lutar lá com os caras. Ah, tem o cara correndo lá no meio. Era a grande batalha contra o Sauron? Ou a última lá que o Aragorn? A última, mano. Do... O Aragorn usa até fantasma pra lutar. É, Minas Tirith. Sendo que eu fazia uma estratégia ali pra não morrer ali no... Porque o cara indo na batalha, mano, aquela primeira linha... Pra não morrer, é? Aquela primeira linha tá fodida, mano. O cara... Vai de frente ali com as flechas, eles são os escudos, mano, pros caras. É, mas às vezes eu penso nisso aí, mano, quando assisto esse filme, tipo Senhor dos Anéis, ou então... Os caras aí, tu vai na Coração frente aí, Valente, ixi, fudeu. O que aí. É que será que passa, hein, mano, na mente do cara que tá na linha de frente ali, mano? Não é, a linha de frente é o seguinte, meu Deus do céu, tem que pagar a conta, tem que pagar a Coelce, tem que lembrar com a Jess, tem que levar de pagar o Mercantil São José, tem que pagar um gasto que tá muito grande. O cara não pensa porra nenhuma, eu tô fudido, meu irmão. Na hora que começasse a guerra, mano, eu iria gritar, mano, uora, e saia correndo assim na frente. Ah, pra trás, é? Aí todo mundo correndo atrás de mim. Aí quando chega na metade assim do caminho, mano, eu ia desacelerando assim. Os caras passam na frente ali. Se você pegar os livros e ver livros da guerra, a guerra corporal era bem diferente do que retratado nos filmes, né, cara? Elas aconteciam gradativamente. Vinha pancada. Então, quer dizer, tem que muita os força. Os caras marcavam, né, mano? Território. Pera aí, ali. Tu tá dizendo que não tem aquela corridazinha clássica, né? É, mano. Nossa, os caras correndo. Era uma corrida na puta que pariu, os caras no meio do caminho já. Aí tinha um empate. Agora é o seguinte, a turma retratava assim, aí parece aquelas cenas tipo o Senhor dos Anéis, 500 mil pessoas, era 150, 200, 300 pessoas que transformavam numa puta de uma batalha épica, entendeu, cara? Muito bem, Azelados, venho aqui para dar um pequeno recadinho para vocês. Patreon já está no ar. O Patreon do Azila. Entra lá no patreon.com/azileitor. Tem o link aí embaixo, tem banner, tem tudo que eu der lugar, o Patreon agora do Azila. Entra lá, dá uma olhada lá nas vantagens, nas metas que a gente colocou lá. Tem várias metas que a gente botou. E colabora você também, vire um patrão. Patrão do Azila, rapaz, olha só, rapaz. patreon.com/azileitor, dá uma entrada lá e vire o patrão do Azila. Começar aqui com o filme que o Giovanni não é fã, né, mano? O cara aí nunca foi fã, né, mano, desse filme aí. Qual foi? Luke Skywalker versus Darth Vader. A luta final ali, né? Do... Óbvio que Darth Vader ganha. Ali do Império Contra-Ataca, né? Aquela luta ali. Ah, nessa daí também eu sou a favor do Darth Vader. Não, na verdade, Darth Vader ganhou tudo, pô. Ah, tu sabe o que é que eu acho curioso, mano? Darth Vader no filme, ele lutando é todo durão, mano. É o Luke ali todo maleávelzão, não consegue ganhar dele, velho. É isso. Será que o cara é tão forte assim, mas que o cara não... É, não, é porque já, como diz os mais loucos, você chega assim, você devia falar assim, não, isso acontece porque o Vader tem mais máquina do que ser humano, então deixando o humano de estar na máquina fica mais pesado. Eu falo, não, é porque essa porra desse filme foi feita em 1983, entendeu? Não, é porque o Vader tem mais máquina, tá bom, vou discutir, o cara é muito radical, né? Porque o Vader, se o cara for anotar ele lutando, ele fica tacando as espadadas assim pra cima e pra baixo. Ele tá pesado. Aí pá, pá, pá. Ele tá pesado, como se diz a expressão, ele tá pesado, né? Então não aguenta se arrastar, entendeu? Ou quando não é de cima pra baixo, é na lateral, assim, ele dá tipo um... pá, ataca no cara. É, o que eu posso dizer? O pessoal não trabalhou muito pra fazer esse filme, né, cara? Esse filme foi um filme proporcional pros anos, cara, pelo amor de Deus, 83, gente, é verdade, Os caras eram tudo duro, né, meio 83. Na verdade, não, foi 80, né, que o cacete rolou pela primeira vez, foi 80, né, cara? Que rolou aquela confusão toda lá, que ele descobre que Luke, você é meu pai, ou melhor, é meu filho. Aí é uma cena zona massa, viu? Luke, você é meu pai, né? Mas é uma puta de uma cena, cara. Uma puta ali cena. É a luta mais icônica, né? Do cinema, Luke versus Darth Vader. Pra mim, Vader na cabeça. A mais icônica aí também é foda, né? É uma das lutas mais foda, mano. Não, mas icônica, é uma das mais icônicas. Não, cinema. Icônica é do Yoda contra o Dukan. Yoda contra o Imperador. Aquela aí que é icônica. Eu então contra o Dukan. As duas do Yoda é foda mesmo. O Yoda pulando. Mas de qual do filme, mano? Do episódio 1, 2 e 3? Episódio 2, Guerras Clônicas, cara. É, tu não achou meio estranho, não? O Yoda pulando ali igual o macaco? Eu achei massa. Sem chame nenhum aquilo, eu achei iradíssimo. Porque mostra realmente, porque o cara nunca imaginava, né, o Yoda fazendo aquilo ali, né? Pegou todo mundo de surpresa. E eu já comecei a fugir da pauta. E a espada dele, velho, que girava. A espada dele é maior que ele, mas girava assim. Assim no ar, parecia um helicóptero. A única pergunta que eu faço: como é que ele não se corta? O Jedi se corta? Porque a espada passa umas 4 vezes na cabeça do cara e não corta, né? Tem como é a perícia, mano. É, lá vem os outros. A perícia. Dá uma baixadinha na cabeça, você. Os caras se passam entre eles, aquela confusão toda. Aquela... E outra, né? Aí, pra completar agora o desespero da galera, o cara faz um lightsaber com dois raios lateral agora, pra deixar todo mundo doido agora. Ai, meu Deus! É um lightsaber, não, é uma espada. Mas aí é que tá, a galera fica reclamando, a espada do cara, aquilo ali não dá certo, não sei o quê. Eu acho que se eu fosse um Sith, eu ainda escrotizaria mais, eu usaria ali a minha espada como uma shuriken, zona de laser ali. O cara jogando assim, eu ia controlando só com a força, assim, a bicha. Não, mas pior que tu perdeu, né? Botaram, aí apareceu, aí tinha o cara da espada de cabeça pra baixo, apareceu o Jesus Jedi. Jesus foi melhor. Foi. Apareceram Jesus Cristo, fizeram a grande Jesus Cristo. A grande churrasco. Botaram pra fuder, meu irmão. O melhor foi o Jesus Jedi. O que eu achei mais escroto foi que antes de assistir esse trailer, mano, eu já tinha visto a divulgação da grelha, mano. É. Que porra é essa, mano? É porque eu tô muito sacaneando. Fica pra variar. Star Wars é um filme que vai ser muito sacaneado. Outra luta ali massa. Essa daí eu achei massa, viu, mano? Quando eu assisti, o Obi-Wan Kenobi contra o Qui-Gon Jinn contra o Darth Maul. Essa daí foi foda, viu? Fuderosa. Não era pro Darth, mas não era pro Obi-Wan ganhando. Era o Qui-Gon, era pra ganhar. Ah, mas era 2 contra 1, né, mano? O Darth Maul. Eu achei achei que ele morreu logo, mano. Morreu rápido ali, Darth Maul. O Qui-Gon? O Darth Maul, mano. Pois é, mas eu acho que pelo carisma, mano, o Darth Maul era pra ter ganhado mais espaço. Viu? É, mano. É classicamente é o seguinte. Primeiro, você tem que entender o seguinte. O filme é feito por quem? Lucas! Jorge Lucas! Doido, pô! Só faz merda! Agora que... Só faz. É. O que acontece? Fez a franquia que ele é mais fã, mas só faz merda esse pai. Mas foi merda mesmo. Eu, na condição de mais fã, posso falar com isso. Na condição de dizer que o cara realmente faz besteira. Agora, quer ver uma coisa que chama atenção? Existe tanto HQ quanto um conto autorizado em que o pessoal, o imperador, na dúvida, pra saber quem era o grande Sith, que foi que ele faz, ele clona o Darth Maul. Vixe. Aí sim, hein? E bota o. Aí é um bom plano. Ele clona o Darth Maul e testa com o Vader, certo? Qual o planeta que os dois saem no capeta? No Mustafar. Sim, aí quem ganhou na luta? Vader. Claro, né, mano? Vader. Mano, o que eu acho, na minha visão, mano, o que eu acho que é um dos problemas, por exemplo, eu não gosto do Star Wars, é porque, assim, o conceito do Star Wars, mano, é muito bom e muito futurista pra época que ele foi criado, é totalmente visionário. E da maneira como ele foi criado, pra época que ele foi criado também, ele foi muito bom. Agora eu acho que se ele fosse criado hoje em dia, mano, com os recursos de hoje, aí sim que ele seria excepcional, entendeu? É. Mas é que tá, com certeza, mas é que tá, era... Ele, o Star Wars foi feito pra aquela época. Star Wars, né? Guerra das Estrelas. Tanto é que perdura até hoje. Mas foi, tinha que ser feito pra aquela época. Se fosse fazer hoje, ia ser o Guardião da Galáxia, entendeu, cara? Uma luta ali que eu achei que ia ser icônica, zona. Essa daí ia ser memorável. Aí não foi, mano. Foi a do Anakin contra o Obi-Wan, mano. Eu achei massa a luta, mas não achei a mega icônica zona e tal. Não só você, como todo mundo. Se fosse ficar um pouco. Eles acham aqueles discos, né, mano? Eu achei que a luta. Essa daí eu já achei que foi icônica, mano. Ó, toda luta, mano, que é reproduzida em várias mídias de referência de cultura pop, mano, porque foi icônica, mano. Funcionou. Exatamente. Ela funcionou, ela deu. Exatamente, fez mano. Ó, aquela trilhazinha sonora, mano, que eles utilizam quando os dois estão lutando, mano, foi replicada em, sei lá, nos Simpsons, Family Guy, todo tipo de seriado que explora acho cultura que a mais pop, mano. Acho que a mais poderosa é aquela que chama Situate of Facts, aquela que tem aquele. Do episódio 1. É aquilo ali que ficou realmente. Foi a trilha sonora que marcou, que também foi o trabalho de John Williams, né? Ele, junto com a equipe dele, remodelou aquela música, que é que é entre nós muito boa a música. Neil versus Agent Smith. Aí depende da luta. Eu quero dizer, meu filho. O Neil foi pela quinta vez enfrentou ele, não foi isso? Na quinta vez? Aí depende da luta, né, velho? Pelo qual luta, né? Que deles dois, a né? A última não, Dragon Ball, que é a mais icônica pra ti, velho. Essa daí. A mais icônica é aquela do primeiro filme, que era aquela lógico, do caralho. Essa daí que revolucionou o mercado, né? Foi, verdade, isso aí. A mega propaganda zona da HP, né, mano? No mês. É que eu acharia que tem uma hora que o Neil vai. Tá, ele dá três porradas assim com um braço esticado nos peitos do Smith. Aí ele dá pá, pá, pá, três porradas, mano. Aí eu vi é bem isso, mano. Esse golpe aí não tirou nem life do cara, mano. Esse golpe aí nem. O cara tirou, nem sentiu, mano. Tirou, que o Smith começou a ficar com medo, começou a perder. Quando ele volta, cara, aí filho, lascou. Não tem nem o que dizer, não. Ali o cara entre virou... bate de Smith e o Neo, lógico que o Neo dá de pau e vai na ida e na volta, né? Entendeu? Não, eu achei mais massa a luta do Morfeu contra o Agente Smith. Ali foi mais porrada ali. Aí é diferente. O Morfeu, o famoso, não tem nada a perder, né? Eu acho que eles tacaram uns murros, mano. Saía poeira, mano. Pum, não, mas foi meu irmão, destruíram. Mas foi um prédio totalmente destruído. Pá, pô, pá, pô. Depois, nunca mais nenhuma luta do caralho do Morpheus. Não fala, não, que eu começo a me lembrar. Puta que pariu. Perde. Tu imagina no Morpheus. Puta, não fala, não, cara. O Morpheus. Olha, e outra coisa, tem que dobrar isso do tempo, cara. O ator também ajuda pra cacete, né, cara? E o Morpheus versus Neo? No salão de trem, né? Salão ali. De trem. Não, eu acho mais legal pula-pula, né? Pum! O chumaço é as poses que eles fazem ali, velho. As poses da gazela voadora ali, o cara dá um pulão. Aquilo dali, mano, parece, como é que se diz, cena dos filmes do menino, mano, o cara do Kill Bill, mano. O Tarantino, mano, né, não? Que é não, mas ele tem uma referência muito aos filmes chineses também, né, cara? Aí você viu o Lawrence Fishburne olhando pra ele, olha, é o seguinte, eu vou pular aqui a 15 quilômetros. Estaria a imitação do Giovanni aí do... Você vai pular, eu vou pular 15 quilômetros, você tá olhando pra mim, eu vou pular 15 quilômetros, você vem atrás de mim, obviamente que você vai se fuder, mas eu vou pular. Pum! E o cara já é o primeiro negão, o cara de mal, né, bicho? Negão não, afrodescendente americano. Você não pode dizer, senão que vai ser processado. Aqui é um site decente, a gente pode chamar de negão. Dá aquele salto do caralho, shum, pum, aí vai no prédio, aí vai o Neil, eu vou, aí faz aquela concentração, aí agora eu vou. Pô, tu sabia, só um comentário, cara, eu recebi um monte de vídeo. Tu sabia que o Keanu Reeves é um cara gente finésima, cara? É lógico, ultra, mano. Assim, sabe? O cara anda de ônibus, mano, normal. E metrô, acho que eu vi uma cena do Facebook de madrugada, né? Aí uma menina filmando o Keanu Reeves, tava sentado, né? Aí chegou uma senhora, ele levantou, apontou pra senhora, aí ela foi lá e pegou a bolsa dele na boa. E a mulher nem reconheceu que era o Keanu Reeves, cara. Mano, tu sabe um fato mais curioso ainda, mano? Rola um boato que esse bicho é um vampiro de 500 anos, né? Tu sabe disso? Ah, Jesus. Eu ouvi falar isso aí também. Como é que um vampiro de 500 anos filma e aparece? Se ele é um vampiro que não era pra aparecer no filme, pô. O cara é só um brancão. Ah, mas ele é um vampiro for real, mano. Não tem essas paradas de alho, nem negócio do reflexo, não. O alho? Se um vampiro for real que apareceu, foi um tal Edvard que brilhava feito um. Puta que pariu. O vampiro for real foi isso aí, com o Edvard que chegava e ficava na luz brilhava feito uma tejula. Aí eu te pergunto, Keanu Reeves é vampiro, né? Então ele surfou, pulou de céu, enfrentou o sol. Nossa senhora, dá não, cara. Não pode dar viajou pra ser vampiro, no não. Tempo, né, mas ele também. Viajou no tempo. Olha, tá uma prova. O cara viaja no tempo, mano. Olha, rapaz, tá tomando droga. Mudando o assunto. Porque, não pode falar do desvio de verba aí do Neto, não, aí pro final de ano? T-800 versus T-1000, mano. Tá ali, era uma porrada muito grande, viu, acho, dos dois, mano. Aí fudeu. Aquela então... primeira cena, mano, que os dois se encontram, mano, no shopping, que o Schwarzenegger tá com uma espingarda ali, mano, com... uma caixa de presente de flores. Cabina, né? Minha filha. Manchester 22. A caixa de presente, né, de flores, ele derruba no chão, ele vai pisando na flor, mano. Chega, dá pra ouvir a flor estralando, mano. Só o... dá pra ouvir até um forró. Você conhece o forró? Forró, mano? Forró. É, pisa na flor, pisa na flor. Olha aí. E aí, mano? Aí foi trapalhão. Eu vou mostrar que a gente use referências do Bill e tá aí, visto. Citando o Pablo lá no programa. Não, seu Pablo não, isso é Luiz Gonzaga. Pisa na fulô, isso é Luiz Gonzagão, meu filho. Esse negócio desse Pablo, esse corno que faz. Ah, é Pablo maluco. Negócio de sofrência, vendo... né? Aí tô lá, né? O cara tá lá, o cara falando, não, que não tem música pra sofrer. Começa a tocar a porra da música do Pablo, o cara começa a chorar, cara. É isso, meu irmão. Que porra é essa? Cara, e a voz fina do Giovanni? O maior sucesso que eu acho do Pablo é os memes que a negada faz do antes e o depois do Pablo. É. Mas isso aí é genial demais. Mano. Como é que tá a gente aí, falando de Exterminador e vai pro Pablo? Peraí, tá, olha só que combate do cara. Pablo versus Temil. Que parece. Óbvio que o Pablo vai ganhar do Temil. Tá pensando no outro. O Pablo começa a tocar e o Temil começa a derreter, né? O cara ganhou dele, né? Tá falando, sabe que é o mais incrível de todos? Pablo versus Wanda, quem é que ganha? Ixi, aí não dá não, viu? Não, aí o Wanda é o Super Saiyajin, mano, do brega. Volta pra porra da pauta, tão fugindo. Agora, Batalhas do Senhor dos Anéis. Tem uma porrada de batalha zona foda. Abismo. Aquela batalha ali do Abismo de Helm, mano. Forte da trombeta ali é muito foda, mas. Não, ali é uma puta do batalha. Só tem uma coisa esquisita, né? Quando você olhar no terceiro dia, olhar para o sol, você vai ver um exército chegando. É, Gandalfzão ali. Outro, um monte de lance, não acontece nada com os cavalos. E os orcs correm. O Gandalf nessa hora aí, ele fez aquela estratégia que eu disse, mano. Ele vem descendo assim, não sei o que, todo mundo vem, aí ele vem desacelerando, mano. A galera passa por cima dele, aí se fode na primeira linha, se fode, né, contra as lanças. Não, ali é foda. Ali é uma cena épica do segundo episódio, né? É muito foda, velho. É a cena épica do quê? Acho que é a batalha mais... que todo mundo lembra, né, mano? Dos três Senhor dos Anéis, é essa daí, velho. Não. O legal é o seguinte, os cavalos saíram pegando os óculos, chutando os óculos pra cima. Blá, blá, blá, blá, blá, botando pra quebrar, cara. Eles tinham ganhado, mano, mais rápido ali, o Gandalf. Se ele... se ele tivesse descido daquela colina, ele usasse uma magia pra tocar o Pablo, mano. Só começa a tocar o Pablo. É tanto orc se matando. Ficava um meme massa, viu? Um orc da sofrência. Não, para, imagina a cena. Assim, o canto assim, abre assim, levanta o casado e grita e começa a ver aquele carro de chão tocando Pablo. Aí os orcs. Um paredão. Um paredão sem freio deixando. Caralho, aí os orcs ali tudo. O som seria escroto. Os orcs ali baixando a cabeça e já vê isso. Eles tirando aquelas escadas, assim, do forte do abismo. Aí não, voltando pra casa que fica. Tudo triste, voltando triste, arrastando as armas. Aí eles chegam lá e Mordor de novo, aí o Sauron chega assim. Que putaria foi essa? Por que vocês voltaram, velho? Aí toca a música. Aí você vê aí o Sauron começa a chorar. Porra, tá aí! Pensa no desafio. Pablo, tipo Sauron. Quem é que vai ganhar, hein, cara? Os orcs, mano. Falando. Vai se continuar desse jeito aí, o Pablo não vai perder, não. É putaria, o orc chegando assim. Aí... Não, senhor, porque começaram a tocar Pablo aqui. Aí o Sauron assim, mano. O Sauron assim, com o olho pegando fogo e chorando. Pablo ganha do Sauron. É foda, meu irmão. O Pablo é foda, meu irmão. Aquela luta que teve do Gandalf versus o Saruman. E o Pablo... O Pablo no meio. É a música de fundo com o Pablo tocando. O Pablo... Ajeitaria aquela luta, mano. A luta de mago, né, ali, mano? Batendo no outro. Um coitado era inferior do outro, né, cara? Não tem nem sacanagem. Gandalf, não, mas os dois eram no mesmo nível, não, mano. Peraí, esse é o primeiro combate ou o segundo combate? Primeiro, mano, que ele fica rodando o Gandalf no chão, assim. Mas ele prende o Gandalf, meu filho. O Gandalf perde pra ele, meu filho. Ah, o cara já veio de uma batalha, mano. Tava sem mana na hora, mano. Da mesma forma que todo mundo fala que o maior filho da puta de Star Wars é o Obi-Wan Kenobi, o maior filho da puta do Senhor dos Anéis chama-se Gandalf. Ele é o mestre dos magos, né? Ele que faz aquele furdunço todo, faz a confusão, todo mundo rolando. Sai fora, hein? Ainda. E pula fora toda hora. É, mas isso é genial. Esse bicho chega só na hora de dividir os tesouros, né? É. Minha parte. Pois é, o cara. O Gandalf só entra na batalha pra ganhar XP e sai fora, né? Ou seja, galera, tem que ter um embate entre Darth Vader e Gandalf. É, e o Pablo no meio. E o Pablo. Pelo sonoro do Pablo. Obviamente quem vai ganhar vai ser o Pablo, né? Ah, mas aí quem é que ganhava, mano? Darth Vader ou Gandalf? Pablo. Mas o Pablo tá só lá atrás, vai assistindo assim no tronozinho dele. Que crossover do caralho, Darth Vader e Gandalf, puta que pariu. Eu acho que dá o... Sei não, eu acho que dá o Gandalf. Eu acho que nessa daí também daria o Darth Vader. Agora eu tô na dúvida, viu? Gandalf podia... O problema é assim, não é que o Vader estivesse ganhando, já tava ganhando, aí o Gandalf soltava uma porra de uma... como é que chama? De uma libélula lá, uma porra daquela libélula. Mas chama, tem que ver águia, que... Né, pois é, a vantagem do Gandalf é que esse bicho tem, sei lá, invoca animais silvestres do nada. No espaço não ia ter essa parada. Boa pergunta. O combate do Gandalf vai ser no espaço ou vai ser na Terra? É. Na Terra. Na Terra? Então o Gandalf ganha. Na Terra é covardia também. E se fosse no espaço ali? Se fosse no espaço, o Gandalf dançava, que não tinha como cantar, falar os encantos, ia ficar... É. E outra, ia perder o poder secreto também, né? Que é a música do Pablo, né? A música do Pablo ali no se propaga, né? Tá, no espaço, fora que eles se anulam, mano, porque um dos golpes favoritos do Vader é asfixiar o cara. Como é que ia entonar as palavras mágicas ali? Puta que pariu. Então você tinha que deixar os dois surdos e o Vader tentar esgalar o Gandalf pra ganhar. A luta do Gandalf contra o Balrog. Ele morreu, né, mano? Morreu os dois, né? Na Drown Game, né? Não. Aí vamos lá, luta do Gandalf com o Balrog. Se ele tivesse feito encantamento de chuva, o Balrog tinha apagado. É verdade, tinha ganhado ali. Se fosse um dragão, veja lá, o Gandalf não enfrentou o Smaug, cara. É, e aí? Pois é. Deixou a galera se fuder. Aí ia ser uma batalha boa, viu? Balrog contra o Smaug. Smaug é inteligente. Smaug vai ganhar, hein? O outro lá é tapado que nem uma porta. Ele só vai pra cima de uma vez, né, mano? O Smaug enrolar ele, levar no pé, né? Eu chegar assim e botar no pé. O Smaug não era pra ter morrido. O Smaug, na hora que ele viesse tacando aquele chicote de fogo, ele, mano, toma um real aqui, mano, tá doido, né? Tá bom, cara. Olha, pense na morte desnecessária, foi a morte do Smaug. O cara cuidou do local, ninguém roubou o tesouro, o dinheiro tá todo lá, entrou mais tesouro pra galera, então, na verdade, o Smaug é um mocinho, não é bandido. Vixe. Quem são os filhos da puta são os anões. Ah, essa daí sempre foi a minha visão, mano. O Smaug tá lá na boa e foi assaltado. Aí eu vi o filho da puta do lado e mata ele, porra. Aí isso aí é foda. Está lá todo gente boa, né, meu Smaug? É, mano, o cara tava dormindo, entra um ladrão, mano. É mesmo, ali é foda, viu? Cara, tinha nada a ver com o patoado, o patascado e se lascou, porra. Foi foda mesmo, viu? Ah, veja bem, inclusive, deveria ter alguma continuação nesse sentido aí do... O filme dele, né? O Smaug, né? Pois é, mano. Então, do filho dele ali, bicho procurando em busca de vingança. Não, mas tu, peraí, então você quer ver um impacto do caralho? Smigo contra Pablo, quem é que ganha? Ah, mano, ali o Pablo ia fazer o Smigo chorar, mano. O pobre rei já tá sofrendo tanto. Aí é uma luta desleal, mano, isso daí, velho. Puta que pariu, que emoção. Ei, mas aí era um negócio que eu queria ver, viu, mano? O Smigo na sofrência, velho. Tá aí, aí ele quebrava o poder do Pablo, mano, porque é uma coisa inimaginável, pelo menos na minha mente, né? Até o cara ia ficar com pena ali, mano, do Esmigo. Mas o Esmigo com o Gollum, o Gollum começava a bater na cabeça, quem é o mais sofrido? Ele ou o Gollum? Pronto, ia ser uma confusão do caralho. Porque, na verdade, o Esmigo, ele já é o Gollum na sofrência, né? Aí o cara descer mais do que isso aí, agora... Aí vocês estão me convencendo, eu vou comprar o CD do Pablo pra ver se eu me mato. O cara chorando. Pra ver se eu me mato, né? Pra ver se... O filme tá matando gente. Eu vi hoje no Facebook o cara falando, eu não choro não, e não sei quem começa a tocar a porra da música do Pablo, o cara começa a chorar. Bruce Lee versus o Chuck Norris, ali naquela luta ali no Coliseuzão ali, velho. E o Pablo de fundo de musical. Aí é uma luta toda foda. É uma música de sofrência, aquele negócio lá de tudo. Bruce Lee ia se encantar. Bruce Lee é superior ao tempo. Ia ganhar. Quem ia ganhar com a música do Pablo aí no fundo aí. Bruce Lee lutando com o Chuck Norris com a música do Pablo consegue vencer o Bruce Norris. Então, Bruce Lee mete o cacete no Pablo. O cara foi uma fusão foda, velho. Bruce Norris. Tô tentando lembrar de uma banda que forma chamada Bruce Lee. Lembra dessa? Shiba, é o novo, velho. Essa daí. Bruce Lawrence. Eu entendi o conceito do Giovanni, mas eu só li foi do nível de raciocínio que o João chegou à conclusão. Tá aqui, para tá, quer saber que droga que eu tô não, muito, cara. O Maximus do Gladiador versus aquele gladiadorzão dos tigres lá, aquela luta zona foda. Mas já teve, mas não ganhou, foi essa daí. Mas peraí, você não, não teve. Mas aquela luta ali foi fácil. Os tigres foram treinados ouvindo a música do Pablo. E que eu acho massa e dessa luta, velho. Porque os tigres são. Eles não estão lá, né, velho? Estaria, né? Também botaria. Aí na hora que o tigre vai dar uma patada, o Maximus dá um rolamentozão do lado, assim, velho. Aí, vixi, meu irmão. Vai, pega do cara, velho. É isso. Tu acha que o imperador sacaneou os tigres nesse filme ali? Era pra ter soltado todo mundo, velho. Olha, vamos lá. Os tigres não estavam lá. Os tigres são digital. São digital, são CG. Se os tigres são CG, automaticamente os tigres são virtuais. Se são virtuais, tocam em digital. Se tocam digital, tem o disco do Pablo. Então, os tigres foram adestrados pelo Pablo. Por isso que os tigres eram tudo maluquinho, cara. E se eles trocassem os tigres daquela jaula, mãe, e colocassem os Richard Parker? Aí ia ser diferente. Richard Parker, yeah. O Richard Parker ali é diferente, velho. O tigre não foda, meu cara. Véio. Primeiro é o seguinte, o Richard Parker só tinha cor e osso. Ah, mas o depois, tigre é depressivo. É depois, vivia hein? Triste, vivia todo tempo triste. E vocês não viram não, que no fundo ele não tava com o headphone ouvindo o Pablo? Não, ia ser putaria. Na hora que tocasse o Pablo, véio, o Richard Parker ia entrar assim da jogar jaula. Na, já ia jogar dentro d'água. Ia entrar dentro da jaula. Não, quero. Isso é verdade. Aí na hora que tocasse o Pablo, aí o Maximus ia jogar assim a espada no chão e o gladiador também jogar a espada no chão, assim. Ele ia voltar pra espada. Aí os dois iam sair abraçados, de cabeça baixa, assim, aí não, mas segurando aquele momento, brother, né? Puta que toma, meu irmão, vamos tomar uma, que é foda, puta que pariu. É essa mesmo. E aquela luta do final, do Maximus contra o Cômodo. Óbvio que o Cômodo ganhava, bicho. Ia dar aquela da passo, aquele também. E outra coisa, ele tem um poder especial, né? Ele ouve também. O Pablo. Pablo. E não surge efeito, não, né? Porque o cara já é triste, né? Já é triste, então já... tá... Aí ia afetar o gladiador ia ficar triste, o Cômodo ia pá, pegar. Ele já é triste, aí não surge efeito no cara, né? Então, sem música do Pablo, o gladiador ganha. Com a música do Pablo, o mundo ganha. Exato. Agora a gente falou no começo, aquela guerra zona ali do Coração Valente. Ali eu Nossa. Acho uma das guerras mais bem feitas, ó, mano, da história do cinema. Mas ali é ali, mano, eu que eu me imagino que mais se aproxima realmente de, sei lá, um campo de batalha medieval. Real, né, mano? Sim. Mas, pode reclamar, tanto é que o filme ganhou um Oscar de melhor muito filme. Muito foda, viu, aquilo ali. Tem que lembrar o seguinte, vocês têm que lembrar de uma coisa muito simples, né? Mel Gibson, ninguém pode falar mal, porque o cara faz um trabalho de pesquisa fuderoso. Exatamente, mano. Porque o Senhor dos Anéis, Anéis é tudo beleza, né? Tudo digital, é bem feito e tudo mais, mas assim, de realismo, mano, tem quem chegue perto, não, viu, meu? Coração muita Valente. Muita gente reclama, muita fala do Coração Valente, mas muita gente fala também do Patriota, né? Que é um filme ruim, que não sei o quê, porque foi Mas o filme na época deu mimimi exatamente pra isso. O cara gastou dinheiro. É, mano, o pessoal acha o Patriota ruim, mano. Acho que reclama do filme. Eu não acho ruim, não, mano. Assisti um dia desse aí e tal. Ele foi um puta filme. Foi naquela fase que o Mel Gibson tá indo muito bem, cara. É. Tava no alto, cara. Até rolou a história, né? Eu lembro até na época, né? Agora só falta o Mel Gibson fazer o Mad Max, né, cara? O Patriota, mano, ele é como se fosse o Coração Valente em outro país, né, mano? É, não. O negócio do Mel Gibson é botar pra fuder em inglês, né, cara? Ele não pode ver o inglês que quer arrebentar o inglês, né, cara? E o bicho é filho da puta, né, mano? Esse bicho sempre filma ali na língua original, ali, mano. Não, vamos filmar aqui o filme de Cristo. Todo mundo como é que vai aprender aramaico, mano. Tá doido? Você vê, olha só como é que ele é escroto, certo? É, uma das edições que teve do Jesus Cristo, aquele do Paixão de Jesus Cristo, certo? Olha como é que ele fez. É, na época, né, o pessoal comentando, eu vi uma das edições que o cara fazendo, que o Mel Gibson, só de sacanagem, certo? Não tem um momento que todo mundo falava na língua original? Sim, sim. Aí o único ser que falou em inglês, o filme inteiro, todos os caras têm que usar a legenda, né? É. O único ser que fala inglês era o Satanás, diabo. Cara, ele falava em britânico, cara. O diabo, tarema. Diabo, ele botou de sacanagem. Não, mano. É. Depois ele trocou. Aí eu lembro que eu tinha 7 na época, ele fez de sacanagem, vamos trocar, ele trocou. Mas eu não lembro, aí... não lembro do filme, mas ele fala inglês mesmo no filme? Não, fala aramaico. Ah, você taria mesmo. Na primeira edição ele botou falando aramaico, aí como se lascou, porque ele realmente tem uma fissura em esculhambar inglês, né, cara? Isso é uma putaria muito grande. Por isso que esse bicho tá milionário, mano, hoje em dia. Tá, coitado, o último filme, grande filme que ele fez agora foi um filme que cai entre nós prestou, que foi os Mercenários 4. Ele foi um bom vilão, né, cara? É. Ele, como vilão, foi bom, ele fez o papel dele, né? Ele que morreu. Ele queria excelente, como também um mercenário junto, né? Seria legal isso, né? E a luta do Coração Valente, véio? A luta zona ali. Todas elas são foda. Não tem uma luta que o cara tá mostrando a bunda, ele leva flechada na bunda, não, velho. Não, Coração Valente é um filme. Flechada deve ser ruim, ó, o cara leva uma flechada na bunda, mano. Sabe que a gente gosta do filme? Porque aquele filme é empolgante, cara. Toda hora aquela empolgação, tudo. O filme é um filme, mano, feliz. Até o final, mano. O cara morrendo, o cara se empolga. De vitória. É doido. Naquela cena que o rei chega assim, aí. Tá aquele cara que é meio viado, não, mas esse bicho aqui é meu conselheiro. Aí o rei olha assim, é teu conselheiro, né? Aí só rebolando o cara pela janela, velho, tá aí, mano. Estilo Steven Seagal, né? Perdeu minha cidade, filha da puta. Não, ali não é conselheiro não, né? Ele era o conselheiro, né? Conselheiro. Esse era o problema daquele cara. Aquele filme é outro filme ruim nessa parte. Meu. Agora, será que é uma vingança? Ela chega na mulher, chega perto do ouvido dele, sabe teu filho? Aquele boitola que fica só ouvindo o Pablo? O filho que eu tô botando dele é outro, meu filho. É do cabo que tu mandou morrer. Wallace, né, meu cara? Ali. Mas ali foi adaptação do Mel Gibson. Não aconteceu aquilo. Pois é. Várias coisas, né, não aconteceram, na verdade. Todo mundo modifica a cena da bunda deve ter sido real, mano. Porque o cara não teria uma criatividade absurda daquela, não. Van Damme contra o Bolo Yong no Grande Dragão Branco. Boa luta. Boa luta. Se bem que ele ganhou, né, muita cara? Muita gente, mano, critica esse filme que não sei o que, filme ruim, Van Damme, mano, a ideia tá aí. Acho todos os filmes do Van Damme divertidos demais, mano, do cara assistir, mano, tu é doido. Não, agora que aquela velha, o filme é ruim, cara. É divertido, pô, de assistir. Porque você assistindo essa porra, todo mundo assistiu essa porra na sessão da tarde, né? Aí fica aquela lembrança de infância, coisa boa, né? Ué, só para pra pensar. Os filmes que a gente assistia quando era criança, Robocop 2 explodindo o cara, Van Damme quebrando o osso, pô, só filmezinho lá. A sessão da tarde da gente era bem radical, né? Já disse isso aí, mas quando eu fui reassistir o Robocop 1, mano, um tempo desse, eu fiquei horrorizado, mano. Como é que o cara assistia aquilo dali e não era afetado pela violência, mano? Pois é, mano. Eu acho que o efeito é pior, porque veja só. Enquanto o pessoal fica vedando a violência da criança, evitando que a criança veja, a gente já assistia em casa, já ficava tudo isso resolvido e passava a batida, tá tudo beleza. É o Van Damme, né? Aquela luta ali, meu bicho, interpretação fantástica, mano, dele como cego ali, mano. Ele... Aquele momento ele se fortaleceu porque na cabeça dele já estava tocando quem? Pablo. Agora se tocasse o Pablo, mano, o Van Damme ia perder, viu, mano? Não. Ia perder, mano. Ele já tava. O cara já ele não, já não, tava não, triste não, porque não. O amigo dele tava no hospital. Não, mano. Ia se fortalecer. Quem ia ficar triste era o Bono. Que a gente não sabe até hoje porque que o Bono tava lá. Tava lá porque tava cheirado. Porque tava lá. Porque, o cara, veja só, o cara todo tempo ficava fungando nariz, né? Pra saber se então ele tava cheirado. Aí com a música do Bono ia cortar a cheiração, ele ia entrar em depressão, o Van Damme ia ganhar. ganhar. Então, Bandami versus Show versus Bolo versus Pablo, obviamente, ganha Pablo junto com o Bandami. Aquela luta do Guile versus o Bison ali no Street Fighter do Bandami, ó. Puta que pariu. Com música do Pablo ou sem música do Pablo? Tocando a música do Pablo. A música do Pablo ali é má. Bison ganha. Bison ganha. Tranquilo, tranquilo. Sei não, mas eu acho que o Bison tem cara que ele se afundaria mais ali numa músicazinha do Pablo. Não, o Bison, né? O Raul Júlio, né? Raul Júlio. Mas ele foi o seu Adams. O Adams era bom, cara. É, pois é. É, meu filho. É foda. Aí que tá, de novo, é o nosso novo concorrente que a gente vai ter. O Vandame já é triste também, né? É triste, o Vandame é triste. Aquele filme é horrível, cara. Puta que pariu. Ô, filmezinho ruim. Não fazia as luzes no filme, cara. Filme. Não dá não. Pior que isso tudo, eu fui assistir no cinema. Eu também assisti no cinema. Ah, meu irmão, eu não assisti no cinema. Não perdeu nada. Shopping Diogo. Shopping Diogo não, é Shopping Diogo ali. Ué, o shopping é tão importante que não lembro nem o nome, cara. Caralho, velho, tu falou desse shopping uma porrada de vez, velho. Cine Diogo, São sei Luís, lá. Mano. Cine Diogo. Não, né? São Luís não, São Luís é de mesa, pô. São Luís é que nem o Teatro Zé de Alencar, tem lugar, né, cara? Vai reabrir o São Luís, viu, cara? Eu tô trabalhando pra isso. Não reabriu, eu vi uma... Não, mas é pra espetáculo, aquela coisa toda, vai ficar do caralho. Ali é um cinema pro cara assistir filme massa, viu? Mano? Só tem um problema, que aquela porra pega, se não adequar, é aquela porra pra pegar fogo, mata 2.000 pessoas sem fazer força. Tinha que contratar o Giovanni como arquiteto, né, mano? Ele, não, rapaz, se pegar fogo vai matar 2.000 pessoas brincando. A pessoa, hein, mano? O Giovanni no brief, né? Não, mano, projeto aqui genial. Só não pode pegar fogo, né? Porque... Eu assisti no São Luís o Robocop 3. Ô, filmezinho ruim, eu tenho action figure, cara. Você tem uma ideia, o action figure vem com aquele jetpack e tudo mais, cheio de sacanagem, arma, tiroteio, cheio de acessório, né? Se fosse do Robocop antigo, ia custar uns quase 200 pau. Esse do campo quando atua Robocop 3, ninguém quer comprar, cai pra 130 conto, cara. Eu... Até na action figure não é valorizado. Eu ainda me lembro, mano, aquela luta do Robocop contra aquele ninja robô, mano, o chinês, mano. É que quando ele vem de gritar, quando ele vai gritar, ele dá um sorriso e começa a facelar a cara. Ô, bicho. Aí... Eu me lembro perfeitamente, meu Deus, virando pro meu pai assim, aí dizendo, pai, que diabo é isso? Primeira coisa é o seguinte, que diabo é isso? Aquele filme, que porra, meu amigo, lá vou eu de novo, assisti o primeiro Robocop umas 6 vezes no cinema, fiquei doido, assisti o segundo Robocop, deu pra levar, quando falaram Robocop 3, a gente não tinha esse negócio, porra, muito filme que passou, que vendeu no passado e hoje ninguém lembra, se fosse hoje, falia, porque a internet bota pra fuder nos caras, cara. A internet agora é o demônio, cara, ela acaba com a raça de um aqui. Pode ter certeza disso, o cara começa a falar mal do filme, aquela coisa toda, confusão toda. Você viu a confusão do Homem-Aranha? Bota o Homem-Aranha, tira o Homem-Aranha, bota o Homem-Aranha, tira o Homem-Aranha. Homem-Aranha vai ou não vai, né, pra Marvel. Demite o cara, bota o cara pra fora, demite o cara agora, demite o... Tá, o Homem-Aranha tá foda, porque é o seguinte, a internet consegue influenciar tudo, a gente tá vendo todo esse foda-se do Homem-Aranha, antigamente a gente nem sabia o que tá acontecendo, cara, só apareceu o filme. É, aparecer de repente, né. Chegar, estourar, que não anunciava pra gente eram as grandes revistas, né, cara. E o jornal, né. Uma das paradas disso aí, mano, que eu sempre achei muito escroto foi o John Carter Entre Dois Mundos, mano. Que é uma franquia que, realmente, mano... É mesmo, né, mano? Era não pra ter sucesso, sido... Né, e eu acho que... fuderam com o filme. Quem fudeu foi a própria Disney. Eu acho que a Disney, quando viu que fez merda, meu Deus, aí tentou queimar o filme. Acabou fazendo uma mal distribuição e outra, né? Eu acho que ela viu que o John Carter podia queimar várias outras franquias dela, entendeu? Pois, mas... Pra mim, o John Carter... É um puta filme. Enquanto livro, uma série, mano, dava pra ter virado uma cor muito maior, mano. Porque, não, pra mim, sabe? A história é interessante, tem livro pra eles adaptarem, mas... Pessoal, John Carter foi o primeiro cara que tratou sobre viagem do espaço-tempo, cara. Borges escreveu essa porra em 1914, junto com o Tarzan, cara. Eu li essa porra na revista Ebal, meu irmão. John Carter, bicho. John Carter era editado pela Ebal. Giovanni aí foi pro lançamento do Star Wars. Eu fui pro... Não. Vagar, olha só. O filme repassou no Brasil em 79. Eu assisti de novo em 79. 78. De novo, né? Não sei, antigamente os caras... Existe essa história, né? Que eu, até hoje tem um amigo mesmo que falam que muitos dos cinemas compravam as cópias dele. Então eles tinham as cópias. De vez em quando o cara passava o filme sem autorização. Tempo bom, né, mano? Tem uma luta boa aqui, que eu acho muito foda essa luta. Qual? Schwarzenegger versus Predador. Aí é foda. A luta zona foda, viu, mano? Tá doido. Porque, né? Na verdade, não terminou, né? Ela empatou. Foi, velho. No filme mesmo deu empate. O Predador é outro cara que eu acho mal aproveitado. É, mano, o bicho ali é não, muito mas, olha, massa. Cara, ele... Olha, cara, olha, eu sou fã também. Pra quem não sabe, eu também eu sou fã do Predador. Eu acho que ele é um dos personagens mais assim, foda, mano. E mal aproveitado, mano. Assim, no... Porque se você olhar bem, se olhar bem, o Predador não é vilão. É, mas ele é um... É não, mano. Ele é um animal, né, ele mano? Ele só é mal compreendido, mano. Não, senhor. Que porra de animal, meu amigo? Ele é um caçador. Ele é um guerreiro, né? Samurai. Ele é um guerreiro samurai, bicho. Ele tem um código de honra. É, que não, é muito bem retratado. O animal foi meio escroto, animal. Né? Não, é porque eu disse, porra, que ele era um animal, porque ele parece muito assim um caçador, assim. Ele era como se fosse um, sei lá, um tigre mais evoluído, assim. É, não. Ele é exatamente o seguinte, que ele é o topo da cadeia. Ele é o topo da cadeia dos predadores, porque o homem também é um predador. Acho que tu tem que dar um ponto aí pro Joel, porque ele chamou o predador de animal e querendo se corrigir, disse: não, ele é um tigre melhorado. Ah, vamos lá, tem um amigo meu que diz que na verdade, o predador na verdade é um sapo que desenvolveu. É porque ele faz aquele barulho. Se lascar, é o cara, é porque o sapo que ele faz. Aqui eu parei. Só que ele faz aquele barulho, aquele barulhinho lá, que o crocodilo também faz. Que o jacaré também faz. Então ele pode ser um jacaré super desenvolvido. Não, mas realmente ele tem um código de honra, né? Ele não mata pessoas desarmadas, não sei o quê. Vamos lá, se você pegar bem é o seguinte: quais são os predadores clássicos? Existe aquele predador clássico e tem um predador clássico do filme Predadores. Tem um predador urbano, que esses dois são trainees, estão aprendendo ainda, sabe? É, e o massa aí, que vai tipo mudando, né? Tem umas nuances em diferença de um pro outro. É, tem cada um predador tem nome, cara. Você tem o Snake, tem o Viper, tem o Enforce, tem o Elder, que é aquele que entrega pro Predador 2, tem o Xamã, você tem o Snake, você tem agora tem o trio parada, o trio Ternurinho, né, que é o... Trio Ternura. O trio Ternurinho, que são aqueles que matam... esses são os filhos da puta, são aqueles que matam predadores, eles são bem bandido, cara. É o que parece no filme Predadores, que é o Berserk, que é o Falconer e o Tracker. São os três filhos da puta, eles são párias da raça dos predadores. E a raça clássica... São canibais, né? Não sejam canibais, eles matam, né? Agora, os fodões mesmo são os Celtics, é aquele que aparece no filme Alien vs Predador. Só que eles são os originais, são os príncipes, são os milionários. E se fosse o Predador versus o Pablo? O Predador ia tirar aquela máscara. Eu estaria ele de máscara assim, né? O Pablo começa a cantar e ele, vixe, mano. Ele vai tirando assim, a máscara bem devagarzinho. Ia dar um BRBB1. Na hora que ele tirasse a máscara, mano, e os olhos dele cheios de lágrimas assim, mano, caindo. Cheio de lágrimas, sofrimento. Ou seja, se tiver um embate entre Predador e o Pablo. Pablo aí ganha. O Predador fala em português, né, isso daí. Não, mas aí tu tá de putaria, mano. Aí ele aciona aquela bomba ali que explode. Aí é o seu problema. Aí o Predador entra em depressão e explode tudo, né, da certa. No final das contas, ia morrer todo mundo, ou seja, empate. Olha só, o Pablo ganharia pela capacidade intelectual da música dele. O Predador tava em depressão e explodia aquela merda todinha. Então pronto, quem ganhou foi o Predador. Mas ele se fudeu. Se perguntar que porra que a gente tá comendo, cara. Ele ia acionar a bomba, mas ia dizer assim, não, aí ao invés dele morrer sorrindo, né, mas que ele morreu sorrindo ali no primeiro filme do Predador, e ele ia morrer chorando, né, agarrado à bomba, chofrando. Meu Deus. E com a mão de... Estaria demais, homem. E com a ipioca na mão. Rock Balboa versus Apollo. Ali é icônica demais, mas... Eu acho invocado, mano, no Rock, é porque eu acho que a dublagem original brasileira, mano, o final do primeiro filme, eles dão a vitória pro Rock, mano. Ele perdeu. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu assisti eles tudinho, eu fiz uma maratona, né? Aí eu assisti o primeiro, né, e tal, terminei de assistir o primeiro, aí começa o segundo, os caras dizendo, deu um empate, né, não sei o quê. Já é isso, mano. Acabei de assistir, os caras deram a vitória pro Stallone, mano. Na dublagem brasileira, ele ganha a vitória, mas na verdade ele perdeu. Estaria isso aí, né, porque o primeiro filme, a dublagem, eles fizeram como se o Rock tivesse ganhado. Aí o cara vai assistir o 2, o Rock quer uma revanche com a Apollo, é bem isso, mano. Por que que ele quer uma revanche, mano? Se ele ganhou, por que que ele quer uma revanche? E outra coisa também que eu acho cheirado no Rock, mano, é o conceito do, como é que se diz, do anti-herói que vira aliado, né? É. Apollo, antes, né, de existir negócio de Vegeta, essas paradas, né? O Apollozão tava lá, né? O meu irmão, realmente, vão perguntar aqui que a gente tá com medo, tá cheirando, tá ouvindo, cara. Pra gente tá falando agora de Vegeta, cara. É uma luta ali que eu acho massa, mano, também. É o Rock contra o Mr. T, mano. Que o Mr. T é loucão, mano, cara. Eu acho massa, mano. Mr. T ali, quando ele se encontra com o Rock, mano, a primeira vez, mano. Ele tá na escadaria, vai estrear ali o... Vou inaugurar ali a estatuazinha do Rock, né? Aí o Mr. T loucão, eu quero você, Rock, eu quero você, eu ganho você, eu ganho você em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça! Aí o cara, vixe, doido, vixe, ele tá loucão. Começa a xingar a mulher do Rock, né? No meio da putaria. Putaria que ele diz assim, né? Ele diz, mulher, ele diz... Do nada ele começa a discutir a mulher do cara. Ele para assim, mulher, aí... Você que é um homem de verdade, tá aqui o meu seu negão. Agora, perigoso era o Drago, mas eu acho que se trocasse Pablo, o Drago perdia. Não, acho que não. Acho que sim. Não, peraí. Tu acha que ele resiste? O Drago resiste ao Pablo? Vamos separar? É russo, né? Ah, vixe, aí é verdade. Não, sabe que o poder do Pablo é... O russo ouve muito mais lá fora do que pra dentro. Vamos começar a fazer o raciocínio de trás pra frente. Como é que é, mano? Que disse... Entendi, foi dada, mano. Fazer o raciocínio de trás pra frente. É. Veja só, nós estamos aqui vendo Rock Balboa versus Drago, certo? Sim. O Drago era russo, certo? Sim. Certo. O russo sempre tá na merda, certo? Lógico, né? Também. Se ele está na merda, ele não vai ser afetado pela música do Pablo, é verdade. Certo? Então quem vai perder a porra desse processo vai ser o Stallone. Porque ele não tem anticorpos quanto o Pablo. É o que eu acho também. Eu acho que o Drago, ele com certeza seguraria mais. O bicho não entraria na sofrência tão facilmente, não. Porque tem que medir o grau de sofrência. Se bem que o Stallone levou uma gaia da mulher. Outra aí é mulher. Mesmo. Os dois iam sair abraçados, assim. Ia ser empate. Empate técnico. Caralho. Os dois iam sair abraçados, assim. Levanta da mão, assim. Música, né? E toma sofrência. Sobe o papo. O Rambo versus a guerra do Vietnã. Que vale. Eu achei esse título muito escroto. Versus a guerra do Vietnã. O Rambo ganhou a guerra, mano, sozinho, mano. O Rambo ganhou a guerra sozinho. Ele ganhou. Sem busca do papo. Sem busca, sem nada. Então, agora tem um grupo ali que sempre entra em porrada, mas eu acho muito massa as brigas dos caras, né? Os Trapalhões, velho. Não, Trapalhões aqui dá pra fazer um cast só sobre os Trapalhões, cara. Tem umas brigas que eu acho estaria demais, velho. Eu acho massa dos Trapalhões, mano, é numa época que tudo você poderia resolver com a violência e não era agressivo, né? Eu acho os Trapalhões contra qualquer um, os Trapalhões ganham, mano. É, mano? É porque eles têm a habilidade de ser roubada, né? Esses bichos têm aquele rolamento duplo, né? E tem a sambadinha do Mussum também, né? Pô, o Mussum era um puta do lutador, viu, cara? O Mussum lutava pra caralho, meu irmão. Mussum era foda. Eu uma vez assisti aquele Cinderela do Trapalhão, né? O Ali Babá, não lembro qual filme, né? Aí tem um momento que o Mussum vai treinar o pessoal pra combater, né? Aí ele chega pros caras e começa a dar aquela sambadinha de frente, o pessoal deixa de olhar e olha pro pé dele. Né? É mesmo, pessoal, né? Aí o pessoal foi lá pra perna dele e pá, metiu o muro na pessoa. Isso aí era muito massa. Tava na cara, era metido um tava na cara da pessoa. Tem um filme aí, não sei qual é, mano. O Didi, mano, ele tá na frente do cara, assim, né? Tipo, chamando o cara pra briga. Aí ele fica batendo no rosto, assim, bate aqui. Né? Aí ele pega assim, né? Você sabe brigar? O cara fala com o Didi, né? O Didi, sei, capoeira. Aí o cara, põe, me mostra aí. Ele pega uma mão de terra, vai, joga no olho do cara. Aí o cara, ixi, capoeira, é isso mesmo. Aí dá uma rasteira do cara ali. Os Trapalhões contra o Pablo ali, ó. Trapalhões contra o Pablo. Trapalhões ali já estão na sofrência há muito tempo, já. Olha uma coisa pra mim. Trapalhões só perde pra um cara. Quem? Talvez, acho que tem empata. Sabe quem? O Titã Louco, Thanos. Acho que, né? Acho que empata. Acho que os Trapalhões chamariam o Titã pro... Chamariam o Thanos ali pros Trapalhões, mano. Ah, vamos fazer aqui um quadro aqui, não sei o quê. Eles iam fazer uma aposta. Eles fariam uma paródia musical. É, mano. Eles iam fazer uma aposta, mas o Thanos ia perder, mano. O Thanos ia perder. Casa 10 no chão, e o Thanos perdendo ali. Com certeza, Casa 10 no chão é foda. Até... Juro pra você, se passar os trapalhões hoje na sessão da tarde, tá todo mundo processado. Nenhum. Tem um. Eu tava vendo aqui, cara. Chegou o cara, né? Chegou assim pro Mussu, assim. Chegou o Mussu, né? Boa tarde. Tudo beleza? Beleza. Tem leite de capivara mesga? Cara... Essa daí é conhecida. Não. Tem leite de mula manca sem cabeça, cara? Não. Tem leite de vaca com pontas vermelhas? Não. Aí ele olha pra cima. Deus é testemunha que eu tentei beber leite. Bota uma cachaça aí. Puta que pariu. Isso passava pras crianças ver, cara. É, mano, pra mim uma das mais épicas é a batalha do pé de pato, mano. Puta, mano. Muito engraçado demais, mano. Puta que pariu. Entre nós, eu tava assistindo em casa, cara. Tipo, 7 horas da noite, cara. Todo mundo parando. Aí vira o Dedé. Não sei se é Dedé ou de que vira assim, Mussu, teu pé cresceu. Acho massa essa cena, véio, que dá pra ouvir, véio, o diretor lá atrás, véio, rindo. Era o Guto começando a rir. Aí o Mussum puto ali, já bem isso, vai. Eu não lembro qual foi a resposta do Mussum, cara. Não, a senhora, sua mãe vai bem. Essa daí, mano, eles estavam fazendo um quadro lá que era um negócio dos mafiosos. Sim! Aí o Sargento Pincel para assim, aí, ah, eu conheço você, eu já vi você em algum lugar, você não é o famoso Leão Marinho ali. Almoço ali. Ah, Leão Marinho, toma. É a senhora sua mãe. Oh, os caras eram demais, mano. Pelo amor de Deus, cara. O ápice, quero morrer preto se eu tiver errado, cara. Ele não estaria, meu irmão, ia dar todo o processo hoje. Os caras não iam conseguir sair do lugar, cara. Ele é doido demais, mano. Não, é uma luta boa. Pablo versus o Samuel. Nossa senhora! O Samuel ia ganhar. Samuel ganhava. Tranquilamente. Aí começar a falar daquele problema de friendzone. Cara, por falar em friendzone, você que assistiu o Hobbit, você vê o símbolo mor do Legolas, dos friendzone? O Legolas, cara. Ele devia ter sido interpretado pelo Samuel, viu? O Legolas. Vamos lá. Agora, vamos botar agora no Twitter. Chegamos, após um cast de quase 2 horas, chegamos à conclusão que o maior representante da friendzone chama-se Legolas ou Samuel. Samuel contra o Legolas. Embate agora. Samuel versus Legolas. Na sofrência, quem ia ganhar? Eu digo que é o Samuel aí. Sabe, porque é o seguinte, o outro chegou lá, viu a mulher chorando pelo elfo e não fez nada, botou o saco na goela e foi embora. Tenho quase certeza que o Samuel ia chegar assim, ei Kate, grande Kate, minha amiga Kate, você quer que eu te leve pra casa? Depois que aconteceu tudo isso. Que pariu! De moto, né? De moto! Os caras são muito escrotos, né, mano? Perdoa um. Hasta la vista, baby.